Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Ora, nem mais. Muito boa tarde. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Agora estamos também no Porto. Uma saudação especial a todos os que nos ouvem na cidade invicta. Este programa, é verdade, fala sobre políticas em Lisboa, mas, como costumamos dizer, haverá com certeza muitos pontos comuns com a cidade do Porto e gostamos muito que nos ouçam aí. Hoje temos o Carlos Ardisson do CDS, a Ana Jara do PCP, o José Leitão a substituir a Carla Madeira do PS e o António Proa do PSD. Hoje vamos falar do processo da Mesquita da Moraria, que está por construir há mais de 10 anos, e também de uma plataforma de trabalho imigrante criada pela CML. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Vou apelar à vossa capacidade de síntese, senão não vamos poder chegar ao segundo tema. António Proa. Bom, síntese, começo por si. Estamos... Boa noite. Boa noite a todos, os nossos ouvintes. E aos meus colegas de debate, um cumprimento especial ao José Leitão, que se estreia hoje, mas que certamente, pelo que conheço, vai qualificar o nosso programa. O meu primeiro minuto de hoje é para fazer uma referência ao príncipe Aga Khan, que morreu em Lisboa na passada terça-feira, com 88 anos. Aga Khan é o líder mundial da comunidade ismaelita, um ramo dos muçulmanos xiitas, cujo líder é dito que é descendente direto do profeta Maomé, e esta comunidade tem desde 2015 a sua sede mundial em Lisboa. Só por isso é significativo, mas para além disso a personalidade da HK merece também uma referência. É uma personalidade extraordinária, tinha uma visão profundíssima sobre o mundo, e sendo muçulmano tinha uma capacidade de diálogo, mesmo um diálogo interreligioso notável, e com preocupações muito importantes pelo desenvolvimento social, pela educação, pela cultura, pelo património. Esta comunidade tem presença em mais de 30 países, através da rede Aga Khan para o Desenvolvimento. É uma das maiores organizações mundiais dedicadas ao desenvolvimento. Em Portugal esta comunidade é muito importante, eu termino já, tem maioritariamente, é originária de Moçambique e tem um trabalho social muito notável através da Fundação Aga Khan Portugal em áreas como a educação, o apoio social, e tem relação com o governo português, com autarquias, também com o Patriarcado de Lisboa, e é portanto uma figura que fez muito também por Portugal, e eu queria deixar aqui esta referência. José Leitão, bem-vindo, o seu minuto, o seu primeiro minuto. Bem, eu queria começar por cumprimentar os poucos colegas e saudar todos os ouvintes, e queria dedicar o primeiro minuto a uma questão que evoquei na Assembleia esta semana, que foi a Lisboa, cidade da tolerância. Em 19 de abril de 2006, foi inaugurado no Largo de São Domingos um memorial que pretende evocar, de certo modo, uma reconciliação com o passado, porque aí no Largo de São Domingos, em 19 de abril de 1506, houve uma violenta perseguição a judeus e cristãos novos, que foram massacrados na sequência de umas pregações, digamos, que vieram a ser lamentáveis. E efetivamente, em 2006, houve a preocupação de reconciliar com o passado e, de certo modo, reparar, de alguma forma, simbolicamente, esse passado, através de três peças. Uma peça da responsabilidade da comunidade judaica, que evoca o crime, uma peça da responsabilidade da Igreja Católica, que pede perdão, e uma peça da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa, que era um mural em 34 línguas que afirmava Lisboa, cidade da tolerância. Infelizmente, esse mural já lá não está. Foi apagado, porque teve, naturalmente, houve uma degradação, era pintado, não era propriamente em pedra como os outros. E eu acho que é lamentável que não seja reparado. É importante que... Mas foi retirado ou está... Não, foi tão, passado... Tão deteriorado foi que já passado, não foi passado cal por cima, digamos assim. Foi apagado, digamos assim. Como... Foi pintado a... Ora, é, faz falta, não é? É um bom apelo para que a Câmara tome exatamente, nota disso, não é? É para que efetivamente volte a estar escrito em 34 línguas, porventura de uma forma mais duradoura. Lisboa, cidade da tolerância, penso que é, isto foi evocado a propósito do antissemitismo, mas vale para qualquer, qualquer forma de discriminação racial, nomeadamente. Carlos Ardisson, no seu minuto. Cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar os colegas, cumprimentar o José Leitão, um especial cumprimento ao José, que se junta hoje a nós, e dar-vos só a notícia que o Gil já regressou ao Parque das Nações, portanto o país pode estar descansado. O segundo Gil foi para uns dias para o SPA para ser reparado, mas agora mais a sério dizer-vos que 27 anos depois a Expo 98 continua a ser alvo de estudo, e ainda, é o caso, ainda hoje estive a tratar de uma delegação do Brasil, de Santa Catarina, que vem a Lisboa e quer conhecer o que é que se fez depois da Expo, claro. E o sucesso que foi, porque é quase caso único que as expos geralmente dão elefantes que ficam no meio de um espaço sem nada para fazer, e a nossa foi transformada num território habitado, partilhado, com comércio, com uma nova cidade, uma nova centralidade, e só no mandato já tive 4 ou 5 delegações chinesas, uma delegação da Arábia Saudita que estava a concorrer para organizar a Expo 2030. Ainda antes de assumir funções, estive com 2 universidades norte-americanas, e, portanto, todos vêm com o mesmo propósito, que é conhecer o que é que levou a que se tenha feito cidade depois de uma Expo. E é para partilhar isto com os nossos ouvintes, que 27 anos depois ainda é alvo de estudo e ainda somos procurados, Lisboa ainda é procurada, e mais concretamente o Parque das Nações, para conseguir perceber o que é que se passou ali. Tal como nós antes da Expo íamos a Sevilha para tentar perceber o que não fazer com a Expo em Lisboa. E aprendemos muito, felizmente. Muito boa noite a todos aqui no estúdio, em especial ao José Leitão e aos nossos ouvintes, claro está. O meu primeiro minuto vai para a liberdade da ação política de todos os partidos. Porque ao mesmo tempo que a cidade vai sendo cheia, preenchida, como nunca foi antes, de painéis publicitários, vão sendo retirados cartazes políticos. E acho que a maior parte das pessoas repara nisto. Ou se não reparar, é bom reparar. Na sequência da remoção de um outdoor do PCP por parte da Câmara Municipal de Lisboa, na Avenida Cidade do Porto, em Lisboa, para ser substituído, e sublinho aqui, substituído por uma estrutura comercial da JCDECO. Pronto, foi o que ficou lá depois de retirado o cartaz do PCP. E isto tudo contra os parceiros da Comissão Nacional de Eleições, sem que Moedas assuma e dê qualquer justificação, decidimos fazer, nós PCP, uma ação de protesto frente ao município na última quarta-feira, e ao qual, enfim, se alistaram muitos militantes nossos. Estava ao mesmo tempo a decorrer uma reunião de Câmara, portanto a ação teve um certo impacto dentro da sala do município, e fomos para a rua, na verdade, pela defesa da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de ação política de todos os partidos. Mas o que estava a referir-se de vários cartazes antes não tem a ver com isso, não é? Tem a ver com algumas zonas de Lisboa que estão agora livres de propaganda política, não é? Eu estou-me a referir a este. Esse é um concretamente, não é? Este é um concretamente. Para um cartaz da JCDECO. E eu acho que é bom as pessoas saberem destas ações, porque a liberdade política está consagrada na Constituição. E outros países não têm, mas nós temos. E esta liberdade está em risco quando Carlos Moedas age, e eu digo, atrevo-me a dizer, como um xerife numa cidade qualquer do Faroeste, sem cumprir a legislação da liberdade política. E o PCP não se cala, o PCP defende esta liberdade para todos. Consideramos este comportamento e inqualificável, desafiar a democracia, a liberdade de expressão. E tudo isto foi instaurado no 25 de Abril. Se calhar muitas pessoas que nos ouvem viveram antes do 25 de Abril e lembram-se perfeitamente quando não existia esta liberdade. Bom, vamos então ao nosso primeiro tema propriamente dito. A Câmara de Lisboa admite avaliar agora uma reversão das expropriações para o projeto da moraria, que incluía uma mesquita. A Câmara considera que o processo de expropriação de 3 prédios na Rua do Bem Formoso, de quem temos falado assunto que temos falado tantas vezes, está para o então projeto da Praça da Mouraria, que incluía a instalação de uma mesquita, está consolidado, mas não descarta agora avaliar uma reversão. Filipe Ana Cureta Correia, vice-presidente, disse que o atual Executivo Municipal não reverteu a decisão anterior de expropriação, que foi aprovada em 2015, sob a liderança do PS, explicando que os expropriados tinham, de acordo com a lei, um prazo de 3 anos para pedir a reversão deste ato de expropriação e que não o fizeram. O autarca falava no âmbito de uma audição com as terceiras e sextas comissões da Assembleia Municipal de Lisboa, que fiscalizam justamente as áreas do urbanismo e direitos humanos e sociais, respectivamente, e que estão a avaliar a eventual construção desta nova mesquita na Mouraria, processo que se arrasta, repito, há mais de 10 anos. Ana Cureta Correia admitiu também a possibilidade de avaliar o processo para uma possível reversão, mas sempre disse de acordo com a lei. Entretanto, a deputada da Iniciativa Liberal, Angélica da Teresa, questionou sobre o projeto pago pelo Centro Islâmico do Bangladesh para a construção de uma mesquita na Mouraria, enquanto o eleito do PS, José Leitão, que hoje está aqui connosco, disse que o protocolo de 2013 previa que essa entidade suportasse o projeto de arquitetura da Praça da Mouraria, em que se incluía a instalação da mesquita, referindo que foram gastos mais de 100 mil euros para dar cumprimento a esta obrigação. José Leitão, vou justamente começar por si, sei que é uma das pessoas que tem dedicado muito tempo a este tema, nomeadamente ao da mesquita na Mouraria. É assim, porque é que isto se arrasta há tanto tempo? Porque é que o PS não tratou deste assunto tantos anos depois de António Costa ter decidido que se podia fazer ali uma mesquita? E porquê é que não se faz no fundo a mesquita? Ninguém, parece que ninguém quer fazer esta mesquita ali. Bem, eu não creio que ninguém queira fazer. Tudo começou por um plano para haver uma Praça da Mouraria que ligasse, abrisse o Bem Formoso. A tal Praça de Café, exatamente, assim. À Rua da Palma, porque o Bem Formoso é uma rua muito estreita e muito fechada. Que nunca se fez, não é? E nunca se fez, e portanto, mas foi e nessa praça foi prevista a construção da mesquita. Não apenas da mesquita, portanto, havia 3 módulos, digamos, um módulo que era para uma atividade cultural polivalente e depois 2 módulos que seriam afetados à mesquita. E isso usou, portanto, na base disso, portanto, isto em 2002 aprovou-se um estudo prévio sobre a Praça da Mouraria, depois em 2003 foi celebrado o protocolo com a Associação, o Centro Cultural Islâmico Mesquita Baitul Mukarram, que na altura era uma associação cultural, hoje é uma pessoa coletiva religiosa não católica, portanto foi o que lhe dá, à face à lei da liberdade religiosa, direitos superiores sendo uma associação apenas. Apenas uma associação. Sim. Por outro lado, efetivamente, esta questão depois, em 2005, foi objeto... 2015. Ah, desculpe, tem razão. 2015 foi objeto de deliberação a expropriação, não é? Portanto, a expropriação foi... Que vemos agora, temos visto reportagens da televisão com o proprietário desse prédio que devo dizer que foi aprovada na Câmara por unanimidade, preciso dizer, todos os partidos, PS, PSD, CDS, PCP, votaram a favor. Dessa deliberação. E, efetivamente, em 2016 foi feita uma posse administrativa. Houve a preocupação de não tomar, digamos, de não desapropriar, apesar dos direitos que isso conferia à expropriação, tolerou-se até ser necessário a presença do expropriado, o que revela uma preocupação, digamos, humana da parte, não era uma obrigação legal, foi uma preocupação humana da parte do município. Depois... Aquele senhor que é dono do prédio e contesta todo este exatamente. Processo. Sim, depois, o que é tanto quanto posteriormente em 2020 houve uma comunicação para ele abandonar o prédio, havia intenção de prosseguir com a obra em 2020, infelizmente com o Covid e tudo isto ficou digamos paralisado. Já com a atual Câmara, no tempo do Presidente Carlos Moedas, em 2022, o património, a direção do património, o responsável na altura, Bernardo Alabassa, notificou em março o expropriado para abandonar até novembro, porque se pretendia avançar com a obra. Depois, efetivamente, as questões ficaram paralisadas e portanto, é este o estado da questão. Mas, quer dizer, leva sempre tudo muito tempo, não, muitos anos, enquanto se libera, se não, vamos lá se ver, fazer, vamos lá ver o seguinte. Não, aqui também há um elemento que não se pode escamotear. COVID. A partir de certa altura, aquele partido PNR começou a fazer uma luta contra a construção da Mesquita e fez uma petição à Assembleia uhum. Municipal, que foi rejeitada por unanimidade uhum. nessa altura. Mas, digamos, as questões do PNR foram retomadas, as dores do PNR foram retomadas pelo Chega e portanto, essa questão voltou e que com o seu, algumas dessas propostas hoje vieram até a ser, digamos, apropriadas por outras forças políticas para além do Chega. E, portanto, começa a partir daí a haver uma resistência em avançar. Mas, quer dizer, estamos a falar dessa resistência 9 anos depois de ter decidido, do PS ter decidido que se construiu. Sim, mas é preciso, portanto, leva tudo muito tempo. Leva tudo muito tempo, até porque também os processos levam. Portanto, hoje, como disse muito bem, a expropriação está consolidada, como disse, citando, sim, sim. O que significa que está fixado o montante da expropriação de uma forma definitiva pelo Tribunal. Portanto, tudo isso demorou tempo. Os processos judiciais, então, demoram, infelizmente, também muito tempo. E isso também foi um fator que perturbou, efetivamente, o avanço. Agora, a questão para mim, independentemente disto, é o seguinte: há uma mesquita, Baitul Mukarram, que está instalada há uns anos num edifício que era um edifício de habitação, que foi comprado pela comunidade muçulmana que o frequenta. Essa mesquita é uma mesquita que está. Que tem más condições, objetivamente. É uma mesquita em que, por exemplo, às sextas-feiras há 4 turnos, uma coisa que só existe, que não é normal nos países. Há 4 turnos de oração, porque efetivamente as pessoas se aglomeram à não porta. Cabem lá todas. Eu estive lá a semana passada e vi as pessoas debaixo de chuva à espera do quarto turno para oração. Esta comunidade, e estou a falar concretamente, esta comunidade foi não só, sobrou o protocolo, pagou, foi pagando as despesas do projeto para a praça e de especialidade, natural, e efetivamente as coisas não avançaram. E esta comunidade, além disso, não é uma comunidade qualquer, é uma comunidade cuja personalidade jurídica religiosa foi reconhecida pela Comissão de Liberdade Religiosa. E, portanto, independentemente de tudo, independente das expropriações, fosse ali ou fosse noutro sítio, há uma necessidade objetiva da construção de uma mesquita que dê resposta a estes crentes que estão ali e que não devem rezar, não é normal rezarem na rua e não é normal ficarem à chuva à espera do quarto turno da oração. Peço que fez aqui um bom preâmbulo da história. António Proa, há uma vontade de não se construir esta mesquita por parte de muitos partidos. Outra pergunta que tenho a perguntar-lhe, a mesquita principal de Lisboa nada tem que ver com esta, nunca se manifesta sobre esta mesquita, isto é outra ala, outro tipo de muçulmanos que vão para esta mesquita, e porquê é que, por exemplo, nunca se ouve o Sheikh Munir da principal mesquita de Lisboa pronunciar-se sobre isto, se é que algum de vós sabe? Se há aqui qualquer razão... Eu desconheço se há alguma razão ou não, mas devo precisar o seguinte: ao contrário do que diz, a comunidade da Mesquita Central de Lisboa teve a oportunidade de se pronunciar, e aliás, contra... no âmbito dos trabalhos da Assembleia Municipal, e o líder da comunidade foi a favor da construção desta mesquita. Isso é importante. Já há que fique... uns anos, é isso? Não, talvez há um ano ou... coisa o que vale. Munir, é isso? Não. O Sheikh Munir não é o líder da comunidade. Sim, é o irmão, não é o líder. E, portanto, a comunidade manifestou-se a favor, mas isso é... Era desconhecimento meu, é um detalhe nesta história, porque, aliás, muitas vezes, eu creio que por desconhecimento, se assumem determinados supostos posicionamentos quando importa ter conhecimento do modo de funcionamento dos muçulmanos em geral e das suas comunidades em particular, que aliás são autónomas, ao contrário, por exemplo, da Igreja Católica, da qual nós temos conhecimento, não se deve, é um erro, fazer um paralelismo entre a organização destas duas comunidades religiosas. Porque são, apesar de serem ambas, a única relação que têm é que são ambas religiões abraâmicas, mas depois têm um modo de funcionamento muito, muito distinto. E isso deve ser observado com humildade, ou seja, é importante nestas discussões, em particular quando se trata de religião, sermos muito humildes nas nossas apreciações e termos muito respeito pelas especificidades de cada religião. Quanto a esta polémica, recente polémica, quero dizer o seguinte: eu em 2015 era vereador e votei favoravelmente a expropriação que foi referida. E eu tenho uma posição de princípio que é a seguinte: em primeiro lugar, eu respeito que o Estado é laico, mas o facto do Estado ser laico não significa que o Estado seja indiferente às crenças religiosas das pessoas que compõem o Estado. Aliás, felizmente, o Estado português, o Estado laico, tem um histórico longo e muito positivo e, sobretudo, muito proveitoso de colaboração e de apoio às comunidades religiosas. À comunidade católica, desde logo, que é a corrente largamente maioritária em Portugal, mas também a outras comunidades religiosas. E também a Câmara de Lisboa, no passado, aliás, a começar, por exemplo, pela Mesquita Central de Lisboa, cujos terrenos foram cedidos pela Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, foi um apoio a essa comunidade. E eu vejo com bons olhos, na altura ainda... não sei se Cassis, talvez, Cassis, exatamente. Sim, sim. Mas o ponto aqui é o seguinte: vinha de trás, portanto. O ponto aqui é que não vejo nenhum choque entre a afirmação de um Estado laico e a colaboração do Estado com comunidades religiosas que, além do mais, prestam um apoio social, muitas vezes, aliás, em substituição ao próprio Estado. Mas para além disso, o bem-estar de uma determinada comunidade significa também terem um templo para orar, para praticar a sua religião, julgo que isso deve ser respeitado e até incentivado. No caso das comunidades muçulmanas em Portugal, se nós hoje está tão na ordem do dia falarmos e preocuparmos com as questões relativas à integração dessas comunidades na nossa sociedade, o contributo para essa integração passa também por criar condições para que eles se sintam de facto integrados e não confundir isso com qualquer tipo de violentação das suas práticas, que devem ser, como disse, respeitadas. E nessa medida eu acho que a Câmara não pode ficar indiferente a estas necessidades de uma comunidade que é lisboeta hoje em dia. Em particular na zona da Moraria há uma concentração elevadíssima de muçulmanos e isso deve ser respeitado. E a integração deve passar pelo apoio, pelo diálogo com essa comunidade. Há uma reivindicação da construção de uma mesquita. Eu, como disse, fui a favor da construção dessa mesquita, aliás, em unanimidade com os restantes partidos na altura na Câmara de Lisboa. O problema, como a Antonieta referiu há pouco, é que, entretanto, passaram-se mais de 10 anos sem que nada tivesse sido concretizado. Eu, sem querer suscitar nenhuma polémica, nem nenhum debate, há uma conclusão que pode ser apenas parcial, mas que se pode tirar. Se as coisas tivessem sido concretizadas logo que houve condições para as concretizar, hoje não havia esta discussão, claro. porque a mesquita já existia. O problema é que este problema se arrastou, permitiu que houvesse uma evolução que me preocupa hoje na sociedade portuguesa, de alguma intolerância e alguma confusão de problemas com a comunidade muçulmana, e eu sou levado a dizer que hoje temos um problema político para responder a esta reivindicação. Ou seja, as condições que em 2015 existiam para a construção da mesquita não estão hoje reunidas. Não acho que isso seja positivo, mas é uma realidade que temos que encarar. E, portanto, provavelmente vamos ter, se queremos resolver de facto o problema, em vez de utilizar politicamente, temos que encontrar uma solução que tem que ser adaptada às novas circunstâncias. Eu também quero dizer outra coisa. Eu sou sensível à preocupação pela localização da mesquita. Não acho que resolve o problema colocar a mesquita a 5 km de distância. Eu sou católico e para a minha comodidade, gosto de frequentar a igreja da minha paróquia, que é perto de minha casa. A prática religiosa é também isto, é a proximidade do local em que as pessoas vivem. Isso deve ser tido em consideração. Agora, não sei o que é que vai acontecer. A Câmara Municipal, como aliás o Vice-Presidente disse, não contrariou em nada as decisões do anterior Executivo, porque o anterior Executivo também não avançou na concretização desta questão. Agora, acho que forçosamente se tem que encontrar uma solução, e tem que ser uma solução dialogada, não deve ser uma solução imposta, tem que ser uma solução dialogada com a comunidade. Se é neste local ou não, eu aqui há 10 anos achava que era neste local, hoje já não estou tão certo assim. Sim. Que seja a melhor solução, mas sobretudo o que eu quero sublinhar é que deve ser encontrada uma resposta que seja adequada aos tempos presentes, mas que não deixe de respeitar uma comunidade que é uma comunidade de muçulmanos lisboeta, que é lisboeta porque vive em Lisboa. Pelo avançado da hora, vamos fazer um pequeníssimo intervalo e depois já vamos ouvir sobre este tema a opinião da Ana Jara e do Carlos Ardisson, será na segunda parte do Fórum Lisboa. Até já. Amália. Grande Lisboa, 92.0. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Estamos então na segunda parte do Fórum Lisboa. Hoje temos também cá o José Leitão, que está a substituir a Carla Madeira, se por acaso ouviu há bocadinho uma voz que estranhou. Foi a voz dele, e temos estado a falar da Mesquita de Lisboa, que está para ser, de uma das mesquitas que estaria para ser construída e nunca mais se faz. Ana Jara, vamos ouvir a sua opinião. Acha que há entraves aqui à volta que se vão construindo e que ao longo deste, como este processo teve parado, até por tudo o que contou já o José Leitão, que nos fez aqui uma breve história da coisa, depois meteu-se o Covid, depois as Sim. coisas arrastam-se muito tempo nos tribunais, depois as expropriações, e que agora há forças políticas que se estão a aproveitar disto para tentar impedir a construção desta mesquita. Eu acho que há obstáculos que se estão a construir e que estão a impedir até de ver e edificar o projeto inicial, que não era uma mesquita, era a Praça da Mouraria. Era um projeto urbanístico interessantíssimo, relevantíssimo para a cidade, iria melhorar em muito aquela zona. Uhum. Toda aquela rua do Bem Formoso e Almirante Reis necessitam daquela ligação, seria uma praça lindíssima. Aliás, este projeto foi o representante na Bienal de Veneza 2014, estava na exposição principal da Bienal de Arquitetura de Veneza. E, portanto, é um projeto bastante qualificado que iria acrescentar muito àquela zona. Exatamente, pronto. Portanto, eu registro o momento em que isto passou a ser um projeto de uma mesquita e deixou de ser uma praça para a cidade. E esse momento data de quando aparece uma petição, PNR entra em jogo, e depois vão-se somando pontos a esta ideia de que vai-se construir uma mesquita. Para que uma mesquita? A cidade não precisa de uma mesquita, mas o que ali está é outra coisa e é muito mais relevante do que apenas e só dar, ter um programa de mesquita, que aliás é necessário naquela zona, porque aquelas mesquitas são 6, não têm condições, e aquele programa, enfim, a cidade vai-se adaptando e vai-se reconjuntando de acordo com as necessidades da população, e portanto aquela população assim o António Costa assim o entendeu. E aliás, quando esta operação veio a palco, estava integrada na requalificação dos largos da Mouraria, todos. O Largo do Intendente foi requalificado, o Terreirinho, o Largo da Rosa e este, depois, que era novo. E portanto era uma sucessão de requalificação dos espaços públicos para a cidade de Lisboa, que iriam melhorar. Muitos deles já vimos que melhorou, e este seria mais ambicioso, o projeto mais ambicioso. E portanto, eu diria que o projeto está a marcar passo há muito tempo, e António Proa, são 10 anos, mas os últimos 3 são particularmente decepcionantes. tenho a dizer. São iguais aos outros sete. Sim, não, os outros tinham em 2020, houve o Covid, houve uma tentativa, em 2022 ainda houve os serviços a pôr em andamento, já neste mandato puseram em andamento este processo, com o procedimento de expropriação e indenização a estas pessoas, que aliás a maior parte dos edifícios que ali estão são municipais, portanto nem sequer são privados. Era uma boa, belíssima localização, porque não tinha ali, enfim, problemáticas que outras têm, e nada se fez. O projeto está a marcar passo. Aliás, eu questionei a vereadora do urbanismo quando da requalificação da Almirante Reis, da Avenida Almirante Reis, que é um dos projetos bandeira deste mandato, que apareceu agora ultimamente, feito com todos e para todos, assim aquele slogan acolhedor, não é? Que multicultural, etc. Mas que a vereadora do urbanismo, face a este projeto já existente da Praça da Mouraria, não soube responder. E, portanto, este projeto, evidentemente, ficou na gaveta. Ficou na gaveta, não se aproveita o projeto. Sim. O projeto é belíssimo, como disse, é um projeto de arquitetura. Mas pode-se fazer isto do ponto de vista legal? Pode, pelos vistos. Eu penso que se está a ser feito, penso que legalmente pode ser feito. Mas, de facto, aquilo que nós vemos é esta governação de cidade, moedas, obstaculizar num estilo muito próprio, meter estes projetos na gaveta. Aqui estamos a falar, portanto, de 3 anos. Tiveram 7 anos que nem sim, não se construiu também. Tiveram os projetos de cidade. Está bem, é? 7 mais 3. Pronto, 7 mais 3. Pronto, então. Está bem, mas nestes 3 anos posso dizer, enquanto vereadora da Câmara de Lisboa, que continua a ver que não há. Aliás, o discurso tem sido muito invasivo em relação a esta questão. E, portanto, aquilo que nós podemos verificar é este estilo de meter, enfim, estas coisas que são relevantes no momento da cidade, noutro momento da cidade deixam de o ser. Mas porquê? Quando se intervenciona, sentido de serem quando se intervenciona esta não zona, quando a zona tem problemas, eu acho que este projeto poderia ser um projeto que solucionava muitos problemas que a zona muito tem. Que iria ao encontro daquilo que Lisboa sempre foi, que é um sítio de acolhimento de várias comunidades, como disse o António Pro, é um sítio, enfim, é um lugar em que estas comunidades podem ter as suas, adaptando-se à nossa sociedade, manter a sua religião, fazerem parte de uma cidade. Esta cidade não é uma cidade em que sempre viveram pessoas de outros lugares. Isso é a especificidade de Lisboa e, portanto, este projeto faz todo o sentido e, mais na atualidade, ganha outra relevância e torna-se um projeto que Lisboa deve considerar e edificar. E as últimas declarações do vice-presidente da Câmara foram muito decepcionantes nessa matéria. Portanto, é isso que eu tenho a dizer. Carlos Ardisson, que se calhar, como disse há bocadinho o António Proa, que nos está a parecer que afinal agora se calhar aquele já não será o sítio ideal para construir uma mesquita. Não sei. Será que está a parecer isso a esta Câmara? Não sei, o que me parece é que esta Câmara não se candidatou com um projeto que vamos fazer ali uma praça e vamos fazer ali uma mesquita. Pelo menos eu nunca vi isso no projeto dos Novos Tempos, no programa dos Novos Tempos, nunca ouvi. Mas nunca isso vi já isso. Estava aprovado. Mas estava feito, aprovado não? Onde? Foi aprovado por unanimidade na Câmara. Foi aprovado. Foi na Câmara. A praça falou-se depois. Em 2015 integra-se também uma mesquita. Há um plano de urbanização da Mouraria que tem esse projeto. Pois parou, estamos a esquecer que esteve 7 anos em que se o PS queria ter feito, e já nem vou entrar no campo, que todos já nós vimos que parece que há uma grande proximidade entre aquela comunidade e o PS, até filiando pessoas que se naturalizam portugueses. E isso... Não, já se viu imagens, já foram partilhadas imagens publicamente e, portanto... Mas isso, pelos vistos, nada fez, porque mas tudo bem, também tudo, não avançou. Mas tudo bem, não, mas os vistos prometeram, prometeram e não cumpriram. Mas prometeram e não cumpriram. E estão a passar para o Executivo Carlos Moedas, sim, o ónus de nós não fizemos, façam vocês. E, portanto, as condições alteraram-se, todos nós reconhecemos isso. Há uma comunidade muçulmana muito maior. Eu julgo que isto deve ser feito um diálogo para se chegar a algum lugar. Porque todos nós aqui, se calhar, temos reticências se é hoje em dia o local não ideal ou não. Ter o projeto na gaveta, portanto, não será essa... Mas já estava na gaveta. E deixem-me dizer outra coisa que é. Eu conheço o Sr. Barroso. há 40 anos, ou mais de 40 anos. O Sr. Barroso é pai... É o Sr. Barroso, é o expropriado. É o expropriado da... Tem ido à televisão. Tem ido à televisão. É pai de uma colega minha de escola. Eu nasci e criado ali no Desterro. Andei no Externato Luís de Camões, na Almirante Reis. Mas ele Reis. Fala, mas percebe-se que aquilo já passou por todos os trâmites, todas as situações. Tudo bem, mas isto é assim. Há bocado, todas as legalidades. Há bocado o José Leitão dizia que houve até... Sim, o cuidado humano. O cuidado de deixar lá ficar. É capaz de ter sido pior. Porque manter uma pessoa perante a situação, vai-se expropriar, não se concretiza a situação, não se deita aos prédios abaixo, aquilo é um vazio. Pois. A pessoa tem uma esperança, é um sofrimento. Eu falo já falei várias vezes com o senhor, e é um sofrimento que existe entre ele tem a vida estragada. Se ele já, se legalmente, se já foi tudo passado, se não foi tudo passado... Ele estava fora dali, deitava-se, começava-se pois, as obras, não é? Agora é assim, está ali também uma central rodoviária que era na altura da Barraqueira, ou da Rodoviária Nacional, e não sei o quê, que está desativada há imensos anos, está abandonada. Está a Estação dos Correios, também julgo que também já está abandonada. Está tudo ocupado por pessoas que estão lá para dentro a fazer o que quiserem, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas que utilizam o espaço para se injetarem. Está ali uma situação criada que é um perfeito inferno para quem vive ali. E eu digo que conheço isso, eu nasci dali, eu joguei no grupo desportivo da Moraria, joguei futsal, na altura era futebol salão, conheço, e conheço aquele espaço. Faz-me alguma confusão, pronto, nota a grande diferença daquele espaço que havia na altura que eu era pequeno com o que existe hoje em dia. Mas já aqui foi falado, a cidade evolui, as comunidades desenvolvem-se de outra forma, tudo bem. Agora, se é ou não a forma de o fazer, eu acho que se deve falar e sentar quem devido na Câmara para com a comunidade da Mesquita Central, também dizem também há lá espaço. Agora, se é solução, se é próximo, se não é, eu também compreendo isso. Não quero ser, não estou aqui a ter nenhuma posição radical ou a dizer que nem sim, nem que não. Mas não ponham em cima deste Executivo aquilo que não foi feito nos 7 anos anteriores. Mas... E isso, e a própria comunidade lisboeta, não sei se hoje se revê com a existência de uma mesquita. Sim, mas que ali há 7 anos. Em Câmara, não se está tudo a perguntar à comunidade. Tudo certo, mas não se faz nada. Mas não se deve fazer. Mas não se deve fazer. Um centro comercial ou não se deve fazer. A comunidade de Lisboeta, se calhar, está-se a marimbar para isso mas, também. Não é, é assim, não para tudo tem que haver, para tudo tem que haver participação. Mas para tudo tem que haver participação e as pessoas têm que ser chamadas e têm que participar e ser envolvidas. Mas para isto já não. É que são tempos diferentes. Mas houve. São tempos diferentes. Isto é do tempo do Plano de Desenvolvimento Comunitário da Moraria. Mas o Plano de Desenvolvimento Comunitário era uma praça. Não, eram várias. Era praça, e esta era consensual. Não, mas esta era uma praça e esta que estava foi votada em Câmara. Depois foi juntar à Mesquita. Não vamos ao segundo tema, vamos fazer aqui uma segunda ronda sobre este. José Leitão, tinha aqui uns reparos também a acrescentar. Não, eu queria só. Não vamos ter tempo do segundo tema, vamos todos falar um bocadinho. Queria deixar só 3 notas. Concordam? Uma para reafirmar o que foi dito pelo António Proa, que é o seguinte, o presidente da Mesquita Central foi ouvido pela comissão e afirmou o seu apoio à construção da Mesquita. Era uma coisa que eu não estava portanto, isto a é importante par, portanto, saber porque... Claro que sim, é preciso, pensava que não. Por outro lado, há outra questão que eu também gostava de referir, para além do que já referi, é que depois, em 2020, segundo o Bernardo Alabassa, do património ter referido, houve intenção de avançar, depois foi parado com o Covid, ele diz isto na decisão de 2022, já no tempo do Presidente Carlos Moedas, em que comunica a intenção de avançar com a expressão até novembro, portanto mostra que havia alguma atividade no sentido de avançar... Dos serviços, não é? No sentido de avançar. Não, mas os serviços também não andavam à toa, andavam de acordo com o que era a orientação do município. Por outro lado, o próprio Vice-Presidente da Câmara, em 2021, em fevereiro de 2021, comunicou à comunidade a necessidade de reatar o contacto para avançar relativamente com o que era necessário completar relativamente ao projeto e, portanto, havia intenção de prosseguir, ao contrário, também se quer fazer crer, prosseguir com o projeto em 2021, portanto, em fevereiro de 2021. Por outro lado, há um aspecto que eu também concordo com toda a gente que o disser. Naturalmente que esta questão tem que ser debatida com bom senso, com serenidade e com espírito de algo. Agora, não podemos escamotear o seguinte. Há dois parceiros nesta matéria. A Câmara Municipal de Lisboa, naturalmente, e a Associação Centro Islâmico do Bangladesh, Mesquita Baitul Mukarram, que fizeram, estabeleceram um protocolo. De acordo com esse protocolo, o protocolo nas matérias controversas, é competente o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. Efetivamente, o protocolo, naturalmente, pode ser revisto. Mas quem pode rever são as duas partes. E, portanto, o diálogo, muito bem, sempre é, ninguém é contra o diálogo, eu estou certo que a comunidade também não é contra o diálogo. Agora, uma coisa é o diálogo, outra coisa é tentar realmente meter na gaveta e fazer de contas que realmente nada existiu e que não há um problema, independentemente de tudo mais, há uma questão concreta. Há ali uma pessoa coletiva religiosa não católica, neste caso muçulmana, que tem direitos face à lei da liberdade religiosa reconhecida e que efetivamente tem que ser tratada como tal, de acordo com a lei da liberdade religiosa, nomeadamente dos artigos 28, 29 e 30 dos direitos coletivos da liberdade religiosa. António Proa, 2 minutos agora a cada um. Muito bem. Eu queria só acrescentar 2 ou 3 coisas breves. Parece-lhe também que estão a empatar isto agora, que está assim meio... A primeira, o José Leitão fez referência ao protocolo, e o protocolo merece ser considerado, são pessoas de bem, tanto a Câmara como a comunidade islâmica do Bangladesh. Agora, o protocolo até agora, o protocolo tem mais de 10 anos, e o protocolo não serviu para nada, e portanto, não é... Serviu para a comunidade pagar não é agitando com o protocolo que se vai resolver este problema. Pese embora o protocolo, como disse, mereça respeito, mas sobretudo o que me parece é que vale a pena dizer que a comunidade foi evoluindo, foi crescendo naquele local, e não é a impressão que alguns podem querer fazer crer, de que é a construção de uma mesquita que vai condicionar a concentração desta comunidade, para aqueles que veem na comunidade um problema, que não é o meu caso, mas mesmo para esses, não é a construção da mesquita que vai mudar coisa nenhuma. Não vai mudar nada, porque eles já lá estão. Eles já lá se instalaram. E temos um problema, que é um problema da cidade. Existem várias, como aqui foi referido, existem já hoje várias mesquitas, e eu fui visitar algumas delas, e não têm condições nenhumas. Algumas têm inclusivamente condições infra-humanas. É um desrespeito, e não é assim, não é ignorando esta realidade que se vai promover a integração. E portanto, há uma realidade que tem que ter uma resposta. Agora, eu acho que este momento pré-eleitoral é o pior momento para tentar resolver este problema. E há alguns que querem utilizar esta polémica como instrumento de combate político. Ora, aqueles que querem resolver problemas da cidade devem resistir a entrar nessa discussão em momento pré-eleitoral com uma utilização dessa questão para discussão eleitoral. E, portanto, o que eu aconselho, se o posso fazer, é diálogo, respeito e evitar que esta discussão entre na discussão de âmbito político-partidário, porque isso seguramente não vai resolver um problema que existe e que está à vista de todos e que tem que ser resolvido. Ana Jara, 2 minutos também. Então, eu queria pôr a tónica naquela zona e na degradação que existe neste momento no espaço público daquela zona. Martim Meniz, Almirante Reis, têm projetos, belíssimos projetos em 3D, nada disso avançou também este mandato. Há também um projeto na gaveta, que é este da Praça da Mouraria. É urgente fazê-los sair do papel e irem para a construção. E, portanto, é muito não mais sendo... uma mesquita, na verdade é uma praça, foi tudo aprovado. Sim, e diria outra coisa, as coisas mudam, esta comunidade cresceu, muito. A comunidade islâmica cresceu, e aquela zona, de facto, acolheu aquelas pessoas. Aliás, aquela zona chama-se Mouraria, por tradição, se calhar é a zona onde aquelas pessoas moraram sempre e vão morar. Portanto, aquela zona tem já projetada uma belíssima mesquita, uma bela forma de reabilitar e uma bela forma de integrar aquelas pessoas com todo o entorno e com os moradores daquela zona de Arroios, que também necessitam de melhores espaços públicos e de uma melhor cidade envolvente. Carlos Ágil, dois minutos também para terminar. Só dizer que fechar o tema. O protocolo, eu ouvi falar, mas ouvi também o Sr. Vice-Presidente na Comissão dizer que ele foi assinado por uma chefe de divisão e que não tinha sido alvo depois de tomada de decisão pela Câmara Municipal de Lisboa. Mas que, portanto, desconhecia isso e iria saber, mas isso, portanto, mas como dizia o António Proa, mesmo a tomar com boa, não quero desmentir, nem tenho dados para isso, para o José Leitão disse agora, não serviu de nada. Não serviu de nada e ficou parado. Ficou tudo parado. Portanto, isto é uma coisa que tem que ser tratada, e o António também disse bem, aproximam-se as eleições e não é em cima das eleições que se tomam estas decisões, não por serem as eleições, mas porque o ruído em redor pode criar e pode condicionar tomadas de decisão que não são benéficas para nenhuma das partes, certamente. E, portanto, deve haver bom senso e deve quem se apresenta às eleições a dizer o que é que acha sobre o assunto para que no próximo mandato sejam tomadas decisões. Bom, vamos, eu tenho a consciência que estão aqui duas pessoas que se têm ocupado muito deste tema, que são o José Leitão e o António Proa, não é? Na Assembleia Municipal, segundo creio ter percebido, tem-se ocupado muito do tema. Agradeço ao José Leitão ter vindo ao Fórum Lisboa para substituir a Carla Madeira. Carlos Artisano, vamos ao fado. Hoje acabámos por ficar só com um tema. Ficamos só com um tema. O tema ficará para o próximo programa. Ficamos com um belíssimo fado. Mas assim, vocês também tiveram duas rondas e puderam dizer mais qualquer coisa sobre o tema. Com um belíssimo fado do Hélder Moutinho, que é irmão do Camané e que é o Sudoeste. Muito bem, temos um podcast em archive.org, uma parceria, como referi no início, com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Estamos agora também na Cidade Invicta. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Sonhei que tu estavas a meu lado, numa casa à beira-rio, perto do mar, à janela de um poema debruçado, na tristeza e na alegria de sonhar. Virada a sudoeste da cidade, num prédio, uma rua sem saída, ali ao largo da ternura e da saudade, perto do cais onde nasceu a nossa vida. Não sei que sonho, não sei o que sonho ainda agora, meu amor, que sonhei num sonho de boa hora. Não sei que sonho, não sei que sonhar é coisa boa, meu amor. Se te encontrei num sonho de ver Lisboa, um quarto com vista sobre o rio, uma sala com vista sobre o mar, e o teu sorriso melancólico e sadio era o desejo onde eu queria naufragar. Acordei, tinha sido madrugada, manhã de abril, lua cheia, sol nascente, e na certeza de uma vida anunciada cantamos o amor a toda a gente. Não sei que sonhei, não sei o que ainda sonho agora, meu amor, que te sonhei num sonho de boa hora. Não sei que sonhei, não sei que sonhar é coisa boa, meu amor. Se te encontrei num sonho de ver Lisboa, não sei que sonhei, não sei o que ainda sonho agora, meu amor, que te sonhei num sonho de boa hora. Não sei que sonhei, não sei que sonhar é coisa boa, meu amor. Se te encontrei num sonho de ver Lisboa,